Poderia tomar reposição aqui na frente da área, guardando o Paris Adan. Sente, vai entrar em contato com a empresa. Azul 4-0 na posição, não teria uma previsão pra gente ver? Aproximadamente 5 minutos, tem o táxi de 2 aeronaves pra passar na retaguarda. Gente, pera. Azul 4040, Alterna Galeão, autonomia de 2 horas e 53, POB 80. Somente alternativa a autonomia. Autonomia de 2 horas e 53. Sim, direita, ponte para torre 1 no 8, 95, existe no 0 no 4. Direita, uma torre 295, 1014 ajuste, Azul 4040. Para o táxi, o TAN 3890 na 67, 4 horas, alterna Fortaleza. Sente, autorizado o táxi até a ponto de espera, via pátio Índio e Alfa, no ponto de espera Torre 1, no 8, 95. Ajuste na 0, no 4, vovô. Pátio Índio e Alfa, 295, obrigado, bom dia, senhorita. Mas você tem a saída prevista para o 6211, por favor, Galeão? Já é o líder. Obrigado. 4040 em Ali, decolar. Vento variável com 3 nós, 1014. Aliás, decolar 4040. Gente, após o vento da PEN, coordenação, são autorizados para o estacionamento. Chama a para o táxi, Azul 4201. Voo no 607, cópia. Chega. Autorizado Guarulhos, nível 360. Da cola da 1-0 com curva direita, no perfil da EL, Leda. Após voo a bridge, intercepta per Zulu 1-6, Bravo até o Zulu, Trive. E após conforme a rota do plano. Acene no transponder 5-0-3-0 e o controle Salvador em 1-2-0-8. Eu vou no 607, estou autorizado para São Paulo, Guarulhos, nível de voo 360 via rota do plano de voo. Conforme o Zulu não tem, Bravo até o Zulu, Trive após via. Decola da 90, curva direita, saída da EL e da Bridge. 5030 no transporte, 298, copia o voo 607. Estou confirmando a frequência do controle, é 1-2-0-8. 1-2-0-8, está correto, me chama pronto, voo no 607. Chama na brigada. Xené 62 e 1, no cópia. Tugo 1804 no ponte 58. 04, confirme. Para o posto de estacionamento, é o gate 8. Ok, considera seu grupo de sala, rapata táxi, gol no 804. Rapata táxi, 804. Alinhar e manter. Voo 1642, copia. Autorizado Recife, nível 390. Para seguir via P858, decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da Pulca. Transição Aracaju. Acene no transponder 5026, controle Salvador em 1-2-0-8. cruzar 2000 direto Leda. Após 2000 direto Leda, 4040. A 4 me chama pronto no 10, voo no 642. Para o táxi Gol 804, 156 a bordo, 4 horas de autonomia, tá alternando para a linha. Sente, autorizado até o ponto de espera como número 2. Departure de Alfa na ponte para a torre 1 na noite, décima 95, ajuste na 0 no 4, bom voo. Departure de Alfa na ponte para a torre 95, Gol 804. Sou o voador azul 4201 para o táxi, alternando Serra Brava, Romeu Papá, autonomia 4 horas e 20, POB 87. Direita, via Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1-0, 1-4, bom voo. Direita na Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1014, azul 4201, bom trabalho. Nosso ocupador, bom dia, o triple 5514, tem a informação Gol, para autorização, Aracaju, possível coordenar o nível 150. Sente, aguarda a coordenação, 5514, o Golf confere. Passarela 2223, bom dia, sendo identificação, desce para 2000 pés, chegada bomba, altímetro no 0 no 4. Positivo, identificou, quando você descida no bloqueio de Alagoinha? Afirmo, quando pronto, desce para 2000, informe livrando 180, altímetro 614, chegada bomba. Afirmativo, quando pronto para descida, envia para 2014, e o quanto livrando, o 2223. 4201. Oxalá 6211, em coordenação com o pessoal, reposta pro táxi. Tá pronto pra copiar hoje, né? Sim, já tá pronto. Autorizado Galeão, 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da EL. Leda, após o abrir, intercepta Pesul 1-0, SMAP, Lúvito, Barbacena e após conforme rota. Vai acionar no transponder 5022 e controle Salvador em 120, decimal 8. Para o Galeão então, autorizado 360, decolada 1-0 com curva direita, saída da Euleda, bridge, SMAP, Lúvito até Barbacena. 5022 de corte com 208, a frequência do controle 6211. Está correto, me chama para o táxi, fechando na 6219. Chama táxi. 3890, por solicitação do Centro Recife, deverá manter a saída PUCA. Agradeço. Salvador, 804, após o azul, alinhar, e manter. Após o azul, 201, decola 29, controle 1208, boa viagem. Controle 208, azul 4201, bom trabalho, obrigado. Prossegui via Golf 677, decola da 1-0 com curva à esquerda. Prefeira Pulca, Jamo, após direto destino. Acione no transponder 50, 34, controle Salvador em 120, décima 8. 5514, autorizado Aracaju, no 50, na Golf 677, decola 1-0 com curva esquerda após na saída Pucajama, após direto Aracaju, transponder 5034, controle de saída 120, décima 8, 0. Sacola, chama a porta no pátio 3, 355 no pátio. Mesmo, autorizado Brasília, nível 380, vai prosseguir via Pezul 197, vai colocar 1-0 com curva direita no perfil da árvore após posição Alefa, vai acionar no transponder 5032 e controle Salvador em 120, décima 8. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Afirma. Então, já tem 1-7 autorizado para Brasília, 3-2-0, acertou 1-7, para dar 1-0, tem que formar a direita, saída Arbor, transmissão elétrica. Transponder 5032, controle 1-2-0, mal 8-0. Está correto, eu chamo pronto na ponte 4, então 3-5-1-7. Salvador, gol 1-7-9-5, bom dia. Na posição 1-1-7, as condições de autorização de tráfego para a Brasília. Sente, aguarda, cópia, o gol 1-7-1-5. Aguardando. Para o táxi, eu já me apeguei 2-1-1, para ver se possibilita 3 horas, 40, alterna Guarulhos. Sente, autorizar o táxi até o ponto de espera. Via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0, no 4, bom gol. 14 de táxi, parte de Índia e Alfa, ponto de espera, torre 8-9-5. 804, decola 33, controle 1-2-0-8, boa viagem. 1-5, cópia. Próximo, cópia, agora no 7-9-5. Cif, na frequência 12545, alterno 2085. Muito obrigado, bom dia, 3290. 5036, controle Salvador, opera em 1-2-0-8. Ok, autorizado 360 para Brasília, que é a Brasília 1-5. Decola da 1-0 com curva direita na Arbor. Elefa, faz o Elefa. 5036, transponda 120, decimal 8, é o controle, eu vou 1-7-1-5. Só corrigir na aerovia, vai prosseguir a Pezulu 1-7-17, ok? A Pezulu 1-7. Tá correto, me chama pronto no 11, gol 1-7-1-5. Chamará. Na 642. Em coordenação com a equipe pessoal, confirme por gentileza, tá no 10? Ah, sente, a porta táxi, gol na 642. Salvador, bom dia. Boa noite, 97, autorização, bom. Posição, tá na 2. Nível 360. Decola da 1-0 com curva direita, no perfil da El, Leda, após o Abride, intercepta Pezulu 1-6. vai acionando o transponder 5040, que o controle de Salvador opera em 1-20-18. 1-89-7, horizonte 360 para consulta, decola da 10 com curva direita, da LD, da PRIB, a pergunta 330, pode 1-40, controle de saída 1-20-18. Tá correto, me chama pronto, vou 1-89-7. Azul 4201, chama Centro Recife na frequência 1251, alternando no 3325. Gente, mando sempre em 125.1, alternando 133.25. Azul 4201. A linhagem decolar variável 39. Linhagem decolar. Com 1-47, a porta é na salta em 3 horas e 17. 62 para o Vestida. Via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera torre 1 no 8, decimal 95. Ajuste no 0 no 4, bom voo. Índia e Alfa, lá o 295, bora lá. Temos 1014 na última. Chame Recife em 1251, alterna 1-3325. 1-251, 1-3325. Olha, o 3562 está livre da edição do bombo? Afirmo. Em coordenação, repórter para o táxi. Demora para o táxi, torno 607. Para 2014, em forma de estabilidade. 4-2. e mantenha no 6402. Bom dia, Chanel 62 no Uno, passa 2200, Nadael. Bom dia, Chanel 62 no Uno, contato radar na decolagem, mantém o nível de voo 360 após 2000, direto Leda. Direto Leda após 2000, 6360, 62 no Uno. No 642, decolagem autorizada, 250 graus, 3 nós, 1014. Telezone, claro. 3597, portão 4, aguarda. Aguardando. Aos 42, 1208, boa viagem. 208, vai lá. Salvador com autonomia 07, tá com 169 a bordo, 3 horas e 45, autonomia da Galeão, contato. 42, bom dia, contato radar na decolagem, sub mantém o nível de voo 390, saída PUCA. 390, PUCA, 642. Após 09, portão retaguarda, autorizado puxar no portão 04, Chemtax. 3517, autorizado pushback, coordenação após a passagem da aeronave. Perfil da chegada bom. Sim, obrigado. Bom dia, prossiga. Solicito autorização para reboque até a ponte número 8, parte principal. A saída do pátio 3, o Alfa e a Kiosk. Chama lá, estabilizado 2223. Passarei 2223. Complete a aproximação, chame torre 1895. 1895, ciente. Obrigado, até já. Cinco, três, meia, dois, desça para 12 mil pés. Livre LS, informe estabilizado no localizador. para 2000 pés, o trip 5362. Livre das restrições, confirme. Confirmo. Obrigado. 29. Ali decola se passou, Torre Salvador, bom dia, gostaria do 2223. 2223, bom dia, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Ciente, 2223. No ONU, chame o centro Recife nas frequências 125 ONU, alternando 3325. 25 ONU, 3325, bom dia. Gente, livre pouso 2223. Sete aos 46, controle 198, boa viagem. Então, controle 208, voa no 607. 1208, corrigindo, 1208. 208, grato. Lotan 35-17, pronto para táxi com 139 a bordo, 4 horas e 16 minutos, alternando Campinas. 35-17, direita, ponto de espera, 18-95. Direita, ponto de espera, 18-95, Lotan 35-17. Descontato radar na decolagem, sub, mantém o nível de voo 360, está presente direto Leda. Permanente direto Leda, bom, 607. 1642, chame o centro Recife nas frequências 12545, alterno 2085. 49, direita, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar para a Juliette, 2223. Alfa, 5594, no pátio 3, autorizado, chama o táxi. Autorizado no pátio 3, 5594, chama amarelo. Decolar, variável com 3-9, 5-0. Entre livre, aliar e decolar, pistão no 0, 3-5-1-7. No 897 no 2, pushback, acionamento. No 897, 2, autorizado, táxi. Chama pro táxi, 897. Estou voo 1715, na posição 11, para o pushback acionamento. 5, portão 11, aguarde só um instante. Tá, Juliano, 2223, passarela. O 2223 vai manter antes da Saxo e Juliet e aguardar para ingresso devido à aeronave da Trip iniciando o pushback no pátio 3. Deve possibilitar sua entrada na posição 2 lá do pátio 3, ok? Sim, senhor, vai matar para Juliet, 2223, passarela. 5362, complete aproximação LF, chame a torre Salvador em 198 decimal 95. Tripe, bom dia. Salvador, o trip 5362 é no localizador. Cinco três meia dois. Baixou e checou? Mais alguns minutos já. Chama lá. Baixar de trabalho. 3597 ao 51-1208, boa viagem. 1208, 3597, grato, boa. Cozenico, equipe de solo, eu tenho um reboque da Azul que está prosseguindo para o 8, já coordenação com a equipe de solo, após o parqueamento total da aeronave no 8, está livre de pushback no 11, chame táxi. Ok, após o parqueamento da Azul lá, a gente vai embora. Solo, Salvador, o trip 5594 com 49 a bordo. Com 3 horas e 40 de autonomia, alternando Recife para o táxi. 35594, livre táxi. Vai seguir a nave da Gol puxando no pátio principal, ajuste 1014. Gente, autorizado o táxi, vai seguir a nave da Gol puxando no pátio principal, ajustado no 0-4. Desbaixou e travou? Afirmativo, baixar travado, trip 5362. Okay, livre pouso, pistão no zero, variável com 3 nós, o ajuste no 0 no 4. Repito. 7, chama o centro Recife nas frequências 1251, alterna 13325. 1251, 3325, 1607, grato. Controle Star 3517, autorizaria voar direto Elefa? Autorizado. Graças, direto Elefa, 3517. Salvador, é o gol 897, POB 135, alterna Campinas, 2 horas e 54. Direita, ponto de espera 1895, reporte pronto 1897. Direita, reporta pronto no ponto de espera 1897. 5594, segue o gol, ponto de espera, 1895. 5594, gente, tem observado a aeronave da Gol, vai seguir a mesma. 2223, após o trip, ingressa Juliette, pátio 3, posição 02. Sou Salvador, Azul, Alckmin, informando o reboque, obrigado, bom dia. Trip, Juliette, pátio 3, posição 02. 2223. Para o solo? 3153, só um instante a cópia, o ajuste 1014. Pronto, gol no 8197. 1895. Obrigado. 32 no ponto de espera da 10, tá pronto. Se informa, temos um reboque. Obrigado, bom dia. Coronavata faz a nave da Gol e do Ferro Laje ali, mantém. Pode ir 897, ponto de espera, dá 1-0 pronto. 897, alinhar e manter. Ali, mantém 897. Salve Salvador, é o Mike, X-Ray Fox. Diga. Bom dia, senhor. Autorização de reboque do pátio 3 para o gate 3 do pátio 1. Gate 03. Positivo para o finger 03. Ok, em coordenação eu tenho um trip. Eu tenho um passaredo, está ingressando no pátio 3, após o passaredo, autorizado início do reboque, chame na saída do pátio 3. Ok, após o passaredo, começar o reboque e chamar no ingresso do pátio 1. Direita, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Direita, Alfa, reporte antes da Juliette, triplo. No 897, decolagem autorizada, variável com 3 nós, destino 0. Livre decolagem, dono 0, 897. O trip, alinhar e manter. Trip 5514, autorizado, alinhar e manter. 53, ponto cópia. Salvador Galeão, 380, Pêsulo 10, destino 0, curva direita, da Euleda Bridge. Controle 120.8, transponda 5047. Correto, chame pronto, 3153. Hugo 1715, está pronto para o ataque, está com o PLB 132, 3 horas e 54 minutos, pronto para a casa final. 5, pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, táxi autorizado. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, volta 715. 8, boa viagem. 208, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, gol no 897. Boa noite, 97. Bom dia, contato radar na decolagem. Subi, mantém o 360, após cruzar 2.000 pés, direto Leda. 360, após 2.000, direto Leda, 897. 5594, decolagem autorizada, variável com 5 nós. 5594, autorizado, decolagem. Da Juliette, o trip 5362. 5362, mantém a posição antes da Juliette. Mike X-Ray Fox, é o solo. Não escuta o Mike X-Ray Fox? Ok, mantenha a posição, companheiro. Aguardando apenas o ingresso do. Para a nave da Trip no pátio 3, aguarde e mantenha a posição para a nova autorização. Ok, mantendo a posição, esperando a autorização. Ou agora, ingresso Juliette para o pátio 3, posição 03. Juliette, pátio 3, posição 03. Já coordenando com a equipe de solo, após o trip, está autorizado iniciar o push e se chamar na saída do pátio 3. Ok, após o trip, iniciar o push e chamar na saída do pátio 3. Quero dar 1-0, pronto. Alinhar e manter, 1-7-1-5. Quer manter, dá 1-0, vamos, 1-7-1-5. 5-5-14 ao 5-9, 1-2-0-8, boa viagem. 5-9, obrigado ao computador. Olha, bom dia. 5514, decolou 59, passando 1800. 5514, contato radar na decolagem. Submantém 150, saída Puca. 150, perfil Puca. No 7, no 5, decolagem autorizado, no 0, variável com 3 nós. Autorizada a decolagem, vamos dar no 5. No 7 no 5, decolou 02, chame o controle em 120, décima 8, bom voo e bom dia. 208, obrigado. Controle Salvador, bom dia, gol no 7 no 5. Gol no 7 no 5 é o controle, meu cordial, contato radar. Salvador, 3353, posição 05, acionamento na posição. Tá livre o acionamento na posição, chame para o pushback. Camarada, 3353. Mike, X-Ray Fox, na escuta do solo. Positivo, na escuta. Mantenha a posição, aguarde para prosseguir com o reboque, ok? A aeronave da companhia vai puxar em instantes no portão 5. Mantendo a posição. Chame Recife, frequência 125 ONA. 25 ONA Recife, 897. Quatro, direto a Aracaju. Tenente, direto a Aracaju, obrigado. 3153 para o pushback na, no 05. Autorizado, reporte táxi 3153. Autorizado, tá 3153. Salvador, passarelo 2223. 2223, Salvador. Bom dia, senhor. Estamos com a informação hotel. Poderia coordenar aí com Recife o nível 180 para conquista? Afirmo. Já tem sua pré-autorização. Você está pronto para cópia? Afirmativo, pronto. Conquista 180, decola dano zero com primeira curva à direita, saída árvore, elefa após direto conquista. A frequência do controle em 1208, a torre em 1895, seu código 5063, o passaredo 2223. Ciente, copiado, 180 autorizado para a vitória da conquista, decola da 10, primeira curva pela direita, cumpre o perfil da saída árvore, transição elefa, após elefa DCT. 1208 é o controle, 1895 a torre, 5063 é o transponder. 5062 o transponder, ok? 5062, ciente, 2223. Corre pronto para o push. Reportaremos. Gol no 7 no 5, passando no 3-0. Ciente, gol no 7 no 5. Bravo, Kiluiski. Ciente, para Maceió 055, visual decola da 7 com curva esquerda, sai no corredor forte. Frequência do controle em 1208, a torre em 1895, com código transponder 5041, Bravo Kilo Whisky. Autorizado, voo visual, Salvador Barcelona, 055, da Fazenda Transcrição, para a Fazenda Barcelona, vai lá em Juan Controle, que opera em 1208, com o Vênus 55, transponder 5041, que opera em Brasil. Bravo que Luiz, que para acionamento táxi de decolagem, chame a torre em 1895, Bravo que Luiz, que? Bom dia. November Alfa, sente do hotel para Paulo Afonso, aguarde cópia. Táxi 3153, 170 a bordo, 3:20, alterna cabina. Tem táxi autorizado para o ponto de espera, dono zero, via pátio, Índia e Alfa, quando lá, torre 1895-3153. Autorizado, táxi, pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, torre 1895-3153. De November Alfa, já foi voado visual essa rota anteriormente? Gente, já está. Salvador, Mike X2Fox, pode ingressar no Pátio 1? Afirmo, autorizado, pode ingressar no Pátio 1 e prosseguir para o portal número 3. O Mike X-Ray Fox. Ok, ingressando pra cola. November Alpha, cópia. Paulo Afonso 055, visual, decolada no 7 com curva à esquerda, inicialmente no perfil da ré axé, correção da ré forte, corredor forte, a deliberação do controle para prosseguir direto visual para Paulo Afonso. Frequência do controle em 1208, a torre em 1895, seu código 5576, Índia November Alpha. Chame torre 1895. November Alpha, livre acionamento, chame táxi. Voltar 3153, decolou de Salvador aos 15, chame o controle em 120.8, bom dia. Controle 208, bom dia, tá 3153. Controle Salvador, bom dia, tá 3153, decolado, passa 1200. 3153, controle, contato radar. E meio, Bravo Luiz. Tá livre o táxi, chama para ingresso no 17, o altímetro 1014, Índia, November Alpha. Autoriza a Proje da Alpha, 3153. Autorizado. Graças a Alpha, 3153. Salvador, Mike, bom trabalho. Bom dia, igualmente. Para a torre. Ciente, chame novamente